custa 125€ mês, chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. TAEG 8,365%. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Para quem sente que cada segundo é para partilhar, a Vodafone criou o Vita 9 e um SMS, com oferta de 1.500 SMS por semana para a rede Vodafone. Liga 1276 para aderir. Viva o momento. Now. Vodafone. Eu gosto quando tudo é tratado de forma simples. E rápida. De poder escolher o montante e a mensalidade. Que me permitam ter sempre as contas certas. Ligue já 808-225-225 e construa um crédito à sua medida com Cofidis Conta Certa. De 500 a 4 mil euros, você é que decide quando quer receber e a que velocidade quer pagar. Depressa ou devagar? Ligue já 808-225-225 e tenha a sua resposta em 24 horas. Cofidis. O crédito por telefone. E foi difícil para você vir morar em Portugal? Aí vais-te me dar para a sua vânia, Portugal e Bula Mova. Nossa, ninguém entendia você, né? Deve-te resumir. Você tá falando sério? Quem? Best das de maneira resumir. Ah, você também é cliente do Best. The China é cliente do Best. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, o Adilson e o Yuri têm o Best em comum. Porque foi no Best que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E o Adilson e o Yuri é que sabem. Passa um minuto da meia-noite e para fazer a entrada oficial na maravilhosa sexta-feira, António Sérgio. É exatamente, até porque é aquele cheirinho já a fim de semana, porque muita gente ansiava. Acontece. Nós ainda estaremos aqui na outra noite. Exatamente, António. E já agora podias fazer alguma publicidade amanhã na Fala da Tribo? Há convidados muito especiais. Sim. São gente de uma peça de teatro que eu gostava muito que depois de ter estado em Lisboa passasse por outras cidades do país. É pelo país. Porto, não é? Não, pois. O Porto entra uma série de outras cidades onde seria importante porque, vamos lá, a inspiração do Sexta-feira 13, peça que esteve aqui no Toyota Box, em Lisboa, é de uma banda que é, não diria supranacional, mas pelo menos intensamente nacional, são os Chutes e Pontapés. Ana Cristina Fon vai convidar o Martinho de Silva e Paulo Teixeira, creio que fazem parte do elenco, e inevitavelmente alguém dos Chutes e Pontapés para defender o que é seu, e habitualmente quem vem a estas coisas é o Zé Pedro, adivinharam? Tudo explicado para amanhã na Fala da Tribo, onde os espaços do som das horas do António Sérgio é mais curto, naturalmente, porque é um tópico importante. A semana passada foi a Natália Correia e a edição da fotobiografia, e muito em breve haverá mais surpresas, até já com grupos ao vivo por aqui no estúdio da Comercial. Maravilha. E para hoje ainda temos uma longa e boa noite. Certamente, certamente. E disseste muito bem, longa. Então até amanhã, António Sérgio. Boa noite, até amanhã. Noite feliz. Funciona de terça a sábado entre meia-noite e às 3, nas horas da Rádio Comercial. António Sérgio, olá, boa noite. A sound there No worries now. And close your eyes and don't you make a sound. There's no worries now. There's no one else around to hear you cry yourself asleep again tonight. And close your eyes and don't you make a sound. There's no worries now. There's no one else around to hear you cry yourself asleep again tonight. Iniciais a tripla hora de sexta-feira, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. An outlet.

chama-se Paint the Moon, foram de Tsars, títulos na série de 7 músicas em oferta, ótimos. É uma recuperação já velhinha. Tilt. He was so strong. Scott Walker. He was so bold. When they made him, it broke the mold. If it heads this way, when the moon is slow, come over and pray, they'll turn the buffalo, they'll turn the buffalo. There's a need to sleep in the shag of his stomach. Slide around his eye with your love in tow. If he heads this way, don't you say hello. Get out of the way, they'll turn the buffalo. They'll turn the buffalo. Our town, our town, do love a stampede. Stampede by my old jacket in the park. Someday I'll pick it up, look for the label and whisper. Tilt and got none, no, no. Tilt got none at all. Tilt and got none, no, no. None at all. The mother waits, still as a moonlight. Standing in long grass with a cold, cold nose. What she feels so deep, she will never show. Baby, don't you weep, they'll turn the buffalo. They'll turn the buffalo. In the dark, someday I'll pick it up, look for the label and whisper. Tilt and got none, no. Tilt, got none at all. Tilt and got none, no, no. None at all. aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Tananana, é só de todo o rock. Tananana, é um espetáculo. Tananana, toca-te sempre qualquer coisa. Tananana, toca-te sempre qualquer coisa. É um espetáculo, O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu iorn com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock in Rio ou um bónus 5€. Insólitos iorn. Tudo pode acontecer. Vodafone. Recognize your face, haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up. I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade away. Hearts and thoughts, they de sexta-feira, meia-noite, 3, António Sérgio nas horas da comercial Rodopio, na Roda do Tempo, a recordação para os Pearl Jam, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, e já de novo, Beth Orton, Shadow of a Doubt. Blessings. You're the one that can wrestle me, come hold me down. Pat Houghton, o excerto por aqui mais habitual, Shadow of a Doubt, o álbum chama-se Comfort of Strangers. Surpresa no regresso dos Elysian Fields. Álbum nestes últimos dias lançado no mercado, Bum Raps and Love Taps. Alguma banda. Toca Animais. Toca Animais. Com a Rádio Comercial. Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial é tempo para a fala da tribo. Outra vez fala da tribo nesta noite de sexta para sábado, portanto a nossa próxima edição já amanhã. Ana Cristina Ferrão convida desta vez gente do elenco de sexta-feira 13, a peça que teve sucesso notável num esquema interativo que surpreendeu muita gente e que tinha como base, não uma dedicatória, mas uma inspiração na vida ou na carreira dos Chutos e Pontapés. Para além de Martinho de Silva e Paulo Teixeira, também Zé Pedro dos Chutos, por aqui, amanhã à noite, cerca da meia-noite. E 25. Rádio Comercial Toca Animar. Na Batalha e Leiria 90.8. Estas últimas 7 músicas foram uma oferta Ótimos. Segue o que sentes. I saw the yobs in DOA. I couldn't go home, so I went down to the yard and I sat by the concrete wall. And the wind picked up, I fell asleep on the dirt and gravel. Yeah, the well horn yards. That night at the well horn yard, Harry, he shook me awake. As the wind howled above us and it nearly scared me to death, and from a distant street light I saw the cut on his face and his blood soaked shirt. Everything went wrong, he cried. I lost the money, and I think JP is gone. He was just laying on the floor. And I had to run for the door. But the well-worn yards. That night, all the money I had, I gave him my ID and code, and just watched him disappear down the road. And I sat back down and fell into the uneasiest of sleeps, worst nightmares of sleep, where a madman came after me. His hair was on fire and his eyes were bleeding, and he said he was gonna kill me. Oh, he said he was gonna kill me. Última da série de 7 músicas em oferta Ótimos nesta primeira hora da permanência de 3 com António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. A oferta volta a acontecer, íamos a dizer repete-se, mas não é verdade, não se repete, volta a acontecer na segunda hora, portanto entre a uma e as duas. Como o tema final desta série foi Well-Worn Yards, para Richmond Fontaine, álbum de Fitzgerald. One man's meat is another man's poison.

Chega. Sabe aquelas crianças que entram em campo de mão dada com os jogadores no Mundial de Futebol? Já imaginou dar essa prenda ao seu filho ou à sua filha? A McDonald's, patrocinadora oficial do Campeonato do Mundo de Futebol, e a Rádio Comercial vão escolher as 4 crianças portuguesas que terão essa oportunidade única. Para poder ganhar, só tem de ouvir as manhãs da Comercial e atenção. As crianças que ganharem têm um prémio extra. Um almoço com este senhor. Olá, eu sou o Nuno Gomes e quero que venhas comigo ao Mundial. Então já sabe, se o seu filho ou a sua filha têm entre 6 e 10 anos de idade, estão convocados. Podem ir ao Mundial com a McDonald's e a Rádio Comercial. Não é só ver um jogo de Portugal, é entrar em campo com os craques e poder dizer I'm loving it. Rádio Comercial, para chegarmos a uma, falta apenas um tema, ou aliás é o que cabe, apenas um tema, fica a cargo de Paul Westerberg. Sunday morning I felt the parade. Today, I looked low, I looked high, I only missed one friend. Before I go, I look high again. So I went looking up in heaven, but you wasn't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. I went looking up in heaven, but it wasn't anywhere in sight. Sunday evening I get the blues. Someone sleeping in a tennis shoes. I look low and I look high. Only miss one friend. Before I go, I look high. I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. I met a little angel, she asked me if I could step outside. I'll make you forget it, I'll make you forget it. Baby, won't you watch me fly? O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu iorn com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock in Rio ou um bónus de 5€. Insólitos iorn. Tudo pode acontecer. Vodafone. Esta semana, a Grátia revela o romance secreto de Sinha Jardim. E não perca as 7 novas cores do verniz Risqué, o mais vendido no Brasil, por apenas mais 1,95€. Já nas bancas, ninguém resiste a uma mulher com Grátia. Você já mora em Portugal há muito tempo? Нет, я в Португалии полгода. E tem? Só. Eu já estou aqui há 3 anos. E как ты смогла купить свой дом? Ah, conseguir essa casa foi muito fácil. Foi só ir ao BES. E ты тоже клиент BES? Lógico que eu sou cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, a Svetlana e a Thaís têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. O relógio marcou uma hora. Olá, boa noite. Está na companhia da Rádio Comercial. De terça a sábado, entre meia-noite e as 3 da manhã. António Sérgio, nas horas da Comercial. Da segunda hora do conjunto de três que cumpriremos convosco aqui ao longo do início da madrugada na Rádio Comercial. Dois títulos para os Balanced Sebastian, Funny Little Frog. My baby Shoo. Came to me lately. Honey, please don't take this back, but maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked up

vocês, Dead era o tema, ou é o nome do tema, o grupo The Earlys. Go between streets of your town. Com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Amanhã à noite, com o arranque de cerca da meia-noite e 25, a fala da tribo de regresso às antenas da Comercial, Ana Cristina Ferrão convida gente envolvida na peça Sexta-feira 13. Continuam as músicas em oferta, ótimos. Por aqui, Soul Boy, da Blue Nile. Let me be your soul. I just wanna be loved by you. Fixas esta noite na tripla hora noite dentro de António Sérgio na comercial. A mais próxima é a última inserção Downtown da semana. Daqui a mais uns 20 minutos ou 15 minutos depois, na segunda hora, também pela última vez esta semana, debaixo da língua e a colher de blues. Blue Nile, Soul Boy e My Morning Jacket. Off the records. Yeah.

Song to Say Goodbye faz parte do último Placebo de genérico Mads. Este e também o outro tema que é a recordação para o repertório dos Make-up, The Bells. Foram 7 músicas em oferta da Ótimos. Segue o que sentes. Este álbum de 1999 dos Make-up, álbum do genérico Save Yourself, o tema The Bells. Rádio Comercial. Toca Animais. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar, em Boticas e Mondinho de Basto, 88.9. Let's go downtown. Sido o assunto das viagens de downtown ao longo desta semana. Esta é a última inserção, o novo Dead Combo Volume 2, Quando a Alma Não É Pequena, é exatamente ao título último do álbum que vamos chegar a seguir a ouvir. Afterpiece, Swim Twice.

relógio marcou 2 horas, sintoniza a Rádio Comercial. Olá, boa noite. Nas horas da Comercial, António Sérgio, meia-noite, 3, terça a sábado. Debaixo da língua, a inserção pela última semana a inaugurar a terceira hora por aqui na permanência da Rádio Comercial e a dedicatória que se vai prolongar para a semana que vem com Andrew Rollins, um registro ao vivo de 2004, Talk is Cheap. This interesting thing happened to me last year, and it's kind of, it's wild. It's a great phenomenon that I got in on the tail end of. Last year, me and the guys in the band, we were touring all over the world, and we came here to your wonderful country and your beautiful city, and we had a rockin' time, and we visited like, I don't know, 20, 23 countries, went all over the place, and we had a break between tours. We were home for a few weeks, and I am in a band with 3 Kiss fanatics, okay? 3 major Kiss fanatics. The bass player and the guitar player are kind of intermediate Kiss fans, but the drummer is a 6th degree black belt Kiss fan. You've met those people who's like every day is all about Kiss. Like, so it's Thursday, what are you doing today? Well, what do you think Gene Simmons is doing? Whatever Gene's gonna do, I'm gonna do. And so these guys always know way too much about Kiss. And that's our drummer. You can ask him, you can just make up questions. Like, Jason, what do you think of like the differences between all the German 7-inch picture sleeves of Kiss from 74 to 76 when compared to the French picture sleeves of the 7-inch singles of the same year, but the French versions? And he'll wait for like 20 seconds. He's really mulling it over because he definitely has an opinion. Well, actually, that's a good question. I prefer the French sleeves because whereas the Germans use better photos, the French put the tabs of the single underneath the cover sheet. Here, I have them in this drawer. Here, come with me. I carry them with me everywhere I go. I mean, the guy is really intense when you talk about Kiss. He has this theory that he unloaded on us the other day in the studio. He went, you know, one day, all the people who don't like Kiss will die off. And everyone in the world will like Kiss. And he was as serious as a heart attack. And we're just saying, like, Jason, you are the man. He's like, what? It's true. We're like, sure. Sure it is, Jason, you bet. And so anyway, we're between tours, and the boys in the band call me up, and they tell me that Kiss is doing the last ever tour of the world, and they're playing in Southern California, where we live, the night before we leave for another leg of the tour, and they can't get good tickets. All the good tickets are gone, and maybe I can get them tickets. Hey, man, can you help us out? Like, maybe you could get us some good tickets? And the naivete of these guys is so heartwarming. They think that I have pull in the music industry. This is so hilarious. Years ago, I reconciled myself to be one of rock and roll's many janitors. You know, I'm there before all the bands. I'm there after all the bands have gone, cleaning up, getting the toilets together for the new visionary multi-platinum artist to come in, cleaning the bowl. When in New York, I go to MTV. Hey, we'd like you to come down to MTV. Like an idiot, I go to MTV. I'm handed a push broom. And I do all the hallways. I get the toilets scrubbed out, sharpen all the pencils, you know, clean out all the coffee urns, get the green room all gussied up for the Stone Temple Pilots to come in. You know, if they need to shit the trash, you know? I'm a fan of those guys, but I'm always like, okay, I'll get it together for you. And so years ago, I knew that I was one of rock and roll's janitors. So I was giving that some thought as of late, because to be 40 and to be a rock and roll janitor is not so cool. So I came up with a whole new angle on the thing, and now I am one of rock and roll's ninjas. It kind of sounds cool, but let me explain. The ninja, as you know, operates by stealth. And so, you know, case in point, I put out records, no one hears them. I make videos, no one sees. Ninja. I go on tour, no one knows. Ninja. I was never here. Pretty cool, huh? Yeah. Radio Comercial. Last chamava-se Strays, foi o álbum que marcou há uns anos atrás o regresso inesperado dos Jane's Addiction, foi o single Just Because, e porque é uma visita breve, o disco volta para a prateleira arrumada. Jane's Addiction e Too Much, The Sun, o álbum Strays.

compacto da terceira hora, escolhemos a mistura mais longa para Dance to the Underground. Foi mesmo assim uma recordação, mas não parecia nada, pois não. Dance to the Underground, os Radio 4. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Soltas da última hora, noite dentro, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial, foi Over and Over Again, os Clap Your Hands, Say Yeah, e aproveitando a maré de nomes novos de há alguns meses atrás, também os Pink Mountain Tops, Plastic Man, You're the Devil. Yeah, you can't face me, I'm living.

final da nossa ocupação de antena na comercial até às 3, foi a recordação para o álbum Karoshi dos Salaryman e o inesquecível Taco Muerte. Rádio Comercial toca animar em Braga e Celurico de Basto 99.2. A colher de blues é um tratamento, daí dever tomar-se a hora certa, ou pelo menos mais ou menos certa, sem grandes diferenças. A colher de blues nasceu para nos acompanhar nesta ponta final de tripla hora, mas guardou desde logo no início a dedicatória de março para os blues e a alternância com a country music, mês sim, mês não. Abril, portanto, e para a semana a colher será de country music para que se curem mais doenças. A seleção desta semana ficou a cargo de Keith Richards e o ecletismo do guitarrista dos Stones é tal que The Devil's Music varre vários setores musicais. Hoje até vale Bob Marley and the Wailers. Bow. He'll give his heart. again. You have no heart, you have no shame. You take true love and give the blame. I guess that I should not complain. Esta serviu praticamente de pré-anúncio para a temporada de abril, onde a colher de blues se transforma em colher de country. E a cortesia foi de Keith Richards, é dele a escolha ao longo desta semana. O álbum de Devil's Music, já sabíamos antecipadamente, englobava uma série de escolhas alternativas aos blues, mas já se ouviu muito blues esta semana, e até jazz, como os casos, ou o caso, por exemplo, de Billie Holiday. Hoje os sons bateram em Bob Marley and the Wailers, bateram, salvo seja, Jive Mighty, Hank Williams e Win Again, e agora até vale um Ike and Tina Turner, I Can't Believe What You Say. Depois sim é B.B. King. Never hold my hand. He said one day that he will marry me, but he tells his friends that that will never be. I can't believe what you say, as I see what you do. I can't believe what you say, as I see what you do. When we go to a dance, I have to go in alone, but he always catches me before I get home. Then he wants to hug and kiss on me. Everybody's sleeping and no one can see. I can't believe what you say, 'cause I see what you do. Yeah.